gravando um som em cima do outro. Ou eu melhoro, eu fico mais rico ou mais louco. Foda-se, haters, eu faço dinheiro com sopro. Isso é tão quente que o mic tá pegando fogo. Virando a noite, gravando um som em cima do outro. Ou melhor, eu fico mais rico ou mais louco. Foda-se, haters, eu faço dinheiro com sopro. Isso é tão quente que o mic tá pegando fogo. Faz tempo que eu não me sinto bem. Não sei se você esqueceu. Não vou baixar a cara pra ninguém. E ainda amo céu. Não vou me importar com essa letra. Eu só quero que a vibe cresça. Só quero que essa vibe desça. Desse linho na minha cabeça. Transforma esse flow em bem mais de peludo. Transforma esse game num jogo mais justo. Falando as verdades acima de tudo. Transforma esses manos em mudos e surdos. Historicamente isso é um absurdo. Sinceramente, no fundo, no fundo, eu sei que meu Deus é maior do que tudo. Maior do que o mal que existe nesse mundo. Maior do que o mal que existe nesse mundo. Naquelas batalhas rimava com fome. Levava a butada do sono. Vocês zoavam a minha aparência. Vocês não enxergam o horizonte. Mas nada disso me fez um super-homem. Apenas melhor do que ontem. Eu toquei fogo hoje no microfone. Recebendo cheques da porra da Sony. Virando a noite, gravando um som em cima do outro. Ou eu melhor, eu fico mais rico ou mais louco. Foda-se, haters, eu faço dinheiro com sopro. Isso é tão quente que o mic tá pegando fogo. Virando a noite, gravando um som em cima do outro. Ou melhor,